Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais a Zera Clash. Ai, Deus, que merda foi essa, mano? Que isso, cara? Esse bicho tá imitando um alce, né? Que vocês prestaram atenção, pô. Aqui é Joel Sul, que eu adoro o Natal ou qualquer coisa do tipo. Aqui é o Jota e minha família não tem um espírito cambojano. E é o Gondry, e este ano o Telu está atrás do saco do Papai Noel. Aqui é o Telo e carnaval é bom demais. Então, Mas não, é Natal, né? Natal também é bom. E aqui é o Neto Maru e eu não bebo mais Coca-Cola. E aí? Olha aí, mano. E no episódio de hoje vamos falar sobre histórias de fim de ano. Olha aí, cara. Ou qualquer coisa assim, né? E bem antes... Imitei como é que seria o Papai Noel chamando os e-mails. E-mails? Nada a ver, velho. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cash. Vamos lá. E o que é que temos de recado pra esse cast, né, tu? O Gondra pediu pra dizer que ele tá no servidor novo aí de Ragnarok. Pediu pra gente divulgar aqui pro pessoal entrar na guilda dele, mas a gente ainda tá vendo isso aí. O pessoal pode estranhar, né, esse Azila Cast no, de Natal e fim de ano, justamente antes do Natal e do fim do ano, né, cara? Mas é, esse cast de Natal e fim de ano vai entrar justamente porque nos casts de dezembro vão estar mega especiais, né? E isso é uma coisa boa pros ouvintes, a gente não tá antecipando esse cast à toa, porque realmente em dezembro vão ter casts que vocês vão se surpreender. Vão ser casts realmente foda aí. E pra depois, quando chegar em dezembro, o pessoal ficar reclamando: ah, não teve de fim de ano, não sei o que. Queria ouvir as histórias de bebedeira do Theo na virada do ano, não sei o que, não tem. Pois é, cara. E essa pauta era até uma pauta antiga, né? Que o pessoal pedia antes. É. E outro recado que a gente vai dar, né? A gente vai fazer uma palestra sobre podcasts. Olha aí, cara. Inclusive, a gente tá atrasadíssimo, né? Em confirmar a data aqui. Pois é, cara. Vai rolar esse mês ainda. Pessoal de Fortaleza pode ficar aí ligado nessa parada da palestra podcast. A gente vai avisar, né, pelo site, Twitter, Facebook, todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Você vai ficar sabendo. Você não vai ter como dizer que não foi avisado dessa palestra. Pois é. Inclusive, se você não gosta nem de podcast, mas gosta de palestra, né, você pode aparecer também. Pois é. E nesse cast, no cast passado, o Volturi Volt enviou a ilustração, cara. A ilustração do Theolus versus a Barata, olha aí. Isso aí que é foda, né, cara? A gente desafiando os ouvintes e os ouvintes topando o desafio. Pois é, cara. E o desenho dele ficou bom. Ficou foda. É, cara, o desenho dele ficou foda, hein, de várias gargalhadas aí. Pois é, e o pior que é o Theolus na mente dele, né, ali. Bem próximo, né, até. Pois é. Se tu for ver essa imagem que ele colocou aí na descrição, casa com muita coisa, né? Prestigia o trabalho do Walter Voltz. Pois é, a gente vai deixar o link aí, dê uma curtida no desenho dele. E designers, continuem mandando as suas ilustrações do Theolus versus a Barata, né? E se o cara for um ouvinte novo, como é que o cara faz pra achar o Azileitor nessas mídias sociais aí pela internet? Ah, o Twitter é fácil, cara. É só ir lá no twitter.com/Azileitor ou @Azileitor, né? Pro pessoal que já é acostumado. E no Facebook, facebook.com/Azileitor. E o site, não precisa nem dizer, né? azileitor.com.br. Se o cara tá ouvindo isso, azileitor.com.br, entre lá, prestigie o site também. Primeiro e-mail, Renatos Elione, 23 anos, Lisboa, Portugal, olha aí, velho. Olha aí, é por isso que o nome dele é Renatos. Pois é, cara. Fala aí, galera do Asila, já escuto podcast há uns 3 anos. Podcast, né? Escuto podcasts, que ele quis dizer, não Asila, né? É, porque o Asila ainda não tem 1 ano, mas tá perto. E nunca enviei e-mail. E esse é o primeiro e-mail que envio. Olha aí. Vocês estão de parabéns pela qualidade e frequência. São poucos os que mantêm o nível com vocês. Daqui a pouco tempo já terão um grande destaque na podosfera. Espera, olha aí, cara. A gente espera, né? Pois é. Eu queria pedir mais participações do Babau. Ele é muito... Olha aí. Ele é muito foda, muito comédia. Só mais uma coisa. Quando sair o cast... Quando vai sair o cast mitológico do Isaías? Vixe Maria. Aí tem duas mensagens interessantes, né? A primeira é que o Babau, esse bicho é o vagabundo mor, né? Do cast aqui do elenco. Eita, o bicho não trabalha de jeito maneiro. E o mitologias do Isaías tá bem próximo até, né? Pois é. Muita gente mesmo pedindo esse aí. Do Isaías vai rolar. Do Isaías, a qualquer momento, se ele vai aparecer, né? E vamos ver aí. Próximo e-mail aqui é do David Lima, 26 anos, designer gráfico de Caucaia, Ceará. Aí, aí. Ele começa aqui com fala, povo asilado. Não, eu não trabalho em casa. Fico em escritório com muitos arquitetos e designers foda. Isso também acontece contigo e com o Telos, né? Pois é. Comigo e com o Telos também acontece diariamente isso aí. Ele também diz aqui que não foi ele que projetou o Beach Park, mas a empresa dele desenvolveu alguns projetos para o mesmo. Ah, esse bicho aqui era o como é? O art design de parques temáticos. Pois é. O pessoal disse ele que ele desenvolveu o Beach Park. Olha ele aí, ó. Não foi ele, mas ele é amigo do cara que desenvolveu. Pois é. Cara... A galera da Disney não manda trabalho pra mim, mas quem sabe um dia, né? Ele lança o merchan dele aqui, né? Pois é. Se alguém da Disney estiver ouvindo a Asila, quiser entrar em contato aí com o David... Curiosamente, realmente tem muita gente ouvindo a gente dos Estados Unidos, né? Pois é, cara. Envie e-mails também. Vai que tem algum contato aí, fica aí. Agora, o foda é que o David devia ter mandado alguma ilustraçãozinha engraçaralha, né? Pra gente poder... Pois é, cara. Fica a dica, se a gente quiser que você indique seu trabalho, a gente indica, mas mande um portfólio, né, alguma coisa. Então, agora, o ruim de quem trabalha com desenho é que o cara falar sem mostrar fica meio difícil, né, pra ele. Sempre rola isso, né, cara? Não, desenho, mas cadê o teu desenho? Mas muito bem. Ele diz aqui que também trabalha pegando piaba. Pode-se dizer que ele é o senhor piaba. Olha aí, desafiando o Telos, né? Pois é. Porque ele passa simplesmente o dia inteiro pegando piaba na frente do computador. E quando ele está ilustrando algo e percebe que os seus desenhos estão se movimentando, aí sim ele sabe que está dormindo. E deve ser aquela cena Homer Simpson, né? Ele desenhou uma parada e tal. Aí do nada o desenho começa a dançar, né? Rodando a cabeça dele e tal. Músicas engraçadas. Falar com ele, né? O desenho. Pois é. Bem, então é isso. Ele diz aqui que o tempo dele está corrido, tem muitas ilustrações pra fazer. E vai tentar aqui desenrolar a imagem da barata, só que o concorrente dele aí, o Voltor e Volto, já se adiantou, né? Pois é, mas envia aí, mais ilustrações pra gente. Inclusive, se o pessoal da Disney quiser contratar o Voltor e Volto, né, tá por aí. Pois é. E o próximo e-mail é o Davi 8 Monteiro Dantas, 26 anos, messejana, estudante de física, técnico em radiologia. Caralho. Aí é foda. Será que é radiologia de bater chapa e tudo, mano? Acho que deve ser, cara. Olá, Zilados. O cast de histórias de trabalho foi bem suave de ouvir. As quase 2 horas passaram voando. Aí, cara. Como na física só tem pessoas normais, aí. E se fosse contar, iria misturar com histórias de faculdade. Vou contar algumas das minhas histórias quando estagiei um semestre como técnico de radiologia. Tu sabe uma coisa curiosa? Antigamente eu tinha quase que plena certeza que todo mundo só entrava no curso de física para depois transferir pro de informática. Não sei se o Davi também tá nesse bolo, mas eu já tentei vestibular na época que eu tentava para instituições públicas umas duas vezes para física, para tentar entrar nesse esquema aí. Eu quero trocar a cadeira, né? Pois é, aproveitar as cadeiras e tal, dar um choro lá. Bom, de estereótipos consegui identificar o puxa-saco. Era um senhor de quase 60 anos, de uns... Vixe Maria, uns 2 metros e 20 de altura. Era um ogro, porra, 2 metros e 20. E parecia um troll de RPG. Caralho. Mas era bem simpático e prestativo. Ele gostava de assistir Ben 10 durante a folga. Caralho, bicho. No mínimo estranho. Ah, beleza. Bom, o caso do puxa-saco foi assim. Os técnicos chegavam por volta de 6 horas da manhã para assumir o plantão deixado pelo pessoal à noite. O chefe do setor chegava por volta das 8 horas. Certo dia ele disse que iria atrasar por causa da chuva, olha aí. Daí o puxa-saco, escondido de todo mundo, foi até o cantinho, pegaram um guarda-chuva e ir até o lado de fora do hospital, quase 1 quilômetro de onde trabalhávamos. Não, mas isso aí é pra porra, o cara tem. O cara, isso aí é puxa saco, hardcore, mano. Aí ele ficou lá esperando das 8 às 10. Às 10 da manhã, esperando o chefe dele chegar pra proteger ele da chuva. Além de puxar saco, esse bicho era malandro que só uma porra, né? Porque o cara, em vez de estar trabalhando, tava no meio da chuva. Assim que a chefe se trancou na sala, a galera começou a bater palmas pro puxa-saco, que ficou bem envergonhado, olha aí. Aí tem outro porém, ele disse agora que o chefe era uma mulher. Pois é, né? Aí são outras condições, né? Bom, é isso. Só mais uma coisa. Andei conversando com o Dinoman no Facebook. O cara tem um conhecimento em assuntos escabrosos, tipo criptologia, cara. Seria bom ter um cast de teoria da conspiração e uma continuação do Coisas que Tão Medo ou Mitos e Lendas Urbanas. Pois esse assunto, o Dinoman é especialista. O Dinoman, cara, em coisas dinossaurescas e da civilização anterior, mas esse bicho é um mestre, mano. Pois é. Inclusive, se a gente fizesse um de teorias da conspiração com o Dinoman, tinha coisa aqui que a negada nem imagina que tá acontecendo por debaixo do nariz do pessoal. É verdade, cara. Fiquem de olho no Dinoman no Facebook, esse bicho é praticamente um profeta. E o próximo e-mail aqui é do Lico, 22 anos, analista de sistema, ex-Dorgato, Santo André, SP. Ex-Dorgato, né? É. Fala, cambada. Cara, esse cast de emprego foi foda, hein? Essa de dormir no trampo eu fiz muito já. O famoso pega piada. É. Como vocês sabem, trabalhando em uma empresa de telecomunicações, porém, meu setor é um setor diferenciado. Vixe, é nós começar, só né, as histórias do Dorgato aí, cara. Pois é. Nós só atendemos tecnologias experimentais e novas, porque eles são os bichões, né? Pois é. Os bichos só atendem o inovador, é a divisão de Steve Jobs, né? Pois é, os caras tudo trabalham, a farda dos caras trabalham aquela camisa preta, né? Calça jeans. É, os caras tudo com pensamento inovador e tal, mas beleza. Ele logo não tem muito serviço, ele dá uma indireta foda, né, pro setor de tecnologia do país. Que o que ele diz aqui é que tá na faixa de umas 3 ou 4 ligações por dia, e o resto do tempo eles passam preenchendo relatório e baixando filme pornô. E como não tem muito serviço, você fica muito tempo ocioso. O corpo relaxa, os olhos fecham, você vai relaxando. E nas últimas 2 semanas ele tá com insônia foda. Que é difícil, né? Um trabalho estressante como o dele, o cara com insônia, né? Essas alturas o Dorgato deve estar careca, né? Mas tudo bem, ele diz aqui que tá dormindo 2 horas por noite, indo trabalhar cansado e dormindo em cima da mesa na mó cara de pau. Esses dias ele disse que encostou e tal, e foi dar aquela dormida foda, quando de repente o chefe chama ele pra ir na mesa dele. Ele acorda com aquela cara amassada, limpa a baba, se recupera do susto. E como tinha acabado de dormir, fui andando assim meio de lado e batendo no gelágua até tentar encontrar o equilíbrio. Aí ele chegou na mesa do chefe dele, se apoiou com a mão, tentou abrir o olho assim meio dolorido por causa da claridade, e aí se surgiu a pergunta: Dorgato, você está bem? Porra, mas tu tava dormindo no trabalho? Aí, não, aí o Dorgato disse: não, tô bem. Na verdade, eu não estava dormindo, não. Tava só descansando o olho. Beleza, desculpas, onda aí, né? É, como já era imaginado, a desculpa não colou, né? É por isso que o setor dele é o de inovação, né? É, pois é, porque o que vale é a criatividade, né? Se ele tivesse... né? Então, é beleza, ele levou aquela rolada foda do chefe e agora ele não dorme mais. E ele aqui solta uma ironia pra algum participante do cast. E esses caras que vão trabalhar bêbados? Esses dias ele estava indo pro banheiro e era um dia depois do feriado. Ao entrar no banheiro tinha um cara bêbado debaixo da pia. E deve ser legal, né, cara? Aí o cara sente que ele tá numa empresa importante, mano. Que quando o cara entra no banheiro e tem um cara desmaiado debaixo da pia, aí porra... aí dá aquele ânimo mesmo. E como todo cidadão decente, só mijei na cara do cara. Não, só mijei, levantei minha mão e deixei o cara dormindo lá. Sacanagem, Dorgato. Pois é, mas se bem beleza, que isso, né? É comum, né, de trabalho dele, não teve tanta coisa assim, né? Próximo e-mail do Victor do Vale Moreira. Profissão: estudante de técnico em mecânica. Olha aí. E aí, galera zilada, sou do interior do nosso querido Ceará, mais precisamente de Acopiara. Olha aí, cara. Sabe que teve um tempo que tinha um amigo meu, mano, que namorava com a mina de Acopiara. Infelizmente, naquela época eu fazia muita hora dizendo que Acopiara era uma cidade pequena, mano. Deve ser uma cidade boa, né, de se viver. Não, eu escrotizei o cara, inclusive, se o cara estiver ouvindo o cast, me desculpe. Hoje em dia eu sei que a Copiara é uma cidade legal. Pois é, comecei a ouvir o Azela Cast há 25 dias atrás. E já ouvi quase todos, olha aí. Acho o trabalho de vocês nota 10. O pessoal do meu colégio já está virando fã de vocês graças a mim. Olha aí, cara. Um abraço pro pessoal do colégio desconhecido aqui, que o cara não citou. Pois é, o colégio do Vitor, né? Pois é, mas se você está ouvindo e você tem algum amigo Vitor, sinta-se abraçado. Pois é, enfim, queria dar uma sugestão de dois caches. Meu primeiro porre, esse daí o Theolos é especialista, né? Desse... Nem se lembra mais, esse aí... E Dota, olha aí, o Dota. Dota é um cast bom, cara. Sou asilado nesse assunto. Abraços e sucessos. Próximo e-mail aqui é de Gabriel Henrique, estudante e estagiário, 18 anos, Goiânia. Olha aí. Sabe que de uns 2 meses pra cá, quem mora em Goiânia tem um status diferenciado, né? É, porque todo mundo vai pra Goiânia. Pois é, hoje em dia todo mundo quer ir pra Goiânia, mas eu queria ir pra Goiânia, inclusive. Realmente tem uma amiga minha que ela queria ir pra Goiânia mesmo. Meu primeiro trabalho poderia ser considerado escravo infantil, aí é pesado. Olha aí. O pior que foi no início do ano, cara. É isso, cara. Ele diz aqui que começou a trabalhar com o pai dele numa obra da Caixa, na verdade, em todas as agências da Caixa em Goiânia. Em Goiás, aliás. Tínhamos de remanejar todas as mesas, quadros de aviso, pontos de rede, pontos elétricos, armários de divisórias, isso tudo em apenas 3 dias. Caralho, trabalho escravo mesmo, cara. Como o pessoal diz aqui no Ceará, né? Trabalho de corno, isso aí, né? Né, cara, porque isso aí, mano, deve ter sido alguma armação do pai do cara, mano. Porque tu sabe que a Caixa, ela deve ter aberto uma licitação. Aí, não, quem é que muda aqui todo o mobiliário da Caixa em 3 dias pela quantia X? Aí o pai do Gabriel, eu. Aí sempre sobra pro filho do cara, né, mano? Pois é, cara. Mas beleza. Ou seja, não podíamos dormir. A equipe sempre virava à noite. E isso eram de 4 a 10 pessoas, mais ou menos. E como o filho do dono, eu só tinha que olhar o pessoal fazendo o trabalho, certo? Com certeza. É, ele dá um errado. Em caixas altas, digno do Schwarzenegger, né, cara? Pois é, né? Errado. Ele diz aqui que trabalhava com peão, misturava massa, subia tijolo. É isso. carregava as mesas de um lado pro outro, fazia de tudo. O resultado foi que 3 meses sem poder sair nos fins de semana, aí ele deixa um pouco em xeque a empresa do pai dele, né, mano? Pois é, cara. Que é uma coisa que era pra ser feita em 3 dias, levar 3 meses de semana é difícil. Mas entendível, né? Até porque a Caixa tava pedindo uma coisa absurda. Resultados, ele ficou viciado em café, passou várias semanas sem ter o sono decente. Pegando piaba, né, por ele. Pois é. Ele teve uma pequena bolada acumulada. Ah, deve ter sido o pagamento, né, que o pai dele deve ter pago pra ele. Pois é. Uma pequena bolada. Pelo menos. No mínimo, né, porque... E o melhor dessa história foi que quando conversando com o vigia da agência, o vigia manda essa. O... Sabe por que eu trabalho sem uniforme? Não, por quê? Porque se chegar um bandido aqui, eu jogo o cinto com a arma longe e falo que o vigia tá lá dentro. É isso. Genial, cara. É isso. Porra. Caraca. Eu nunca trabalhei de vigia também, mas nunca pensei nisso. Genial. Tarea. E também inúmeras vezes que a polícia bateu quando a gente tava... movendo os caixas eletrônicos no lugar, e deve ser uma cena massa. Isso. Esses bichos assim, tudo com os caixas eletrônicos nas costas, né, negado? Polícia, bora, malandro! Psh, chega logo dando mãozada, né? Derrubando o cara no chão. Pois é. Eita, e os caras só trabalhando, cara. E é isso. E ainda teve uma situação aqui mais foda, que esses bichos tiveram que trabalhar com 3 vigias em cima. Porque algum tempo antes, nessa mudança, né, tal, móvel vai, móvel vem e tal, sumiu uma joia, cara, da caixa de penhores, bicho. Aí é foda, aí é difícil. Cara, eu odeio o final de ano, cara. Eu só me fodo, cara, no final de ano. Por quê? Já não te fode, é? Não, cara, não. Eu também, eu sou que nem o Jota aí, eu só me fodo, amar. Já bem isso, vocês já passam o final de ano no... Não é, mano? É o Vicente Leite 2020, é que tu anda? E na minha época era 90. Quer dizer que... Deixa eu tô já na minha época. Deixa eu lembrando ali com o saudosismo. Mas o que lasca final de ano, que aqueles amigos secretos, mano. O cara se mata pra pensar num presente bacana, mano, pro amigo secreto. Aí quando chega na hora, o cara vai receber o presente, recebe uma agenda, mano. Toma. Uma agenda. O que é que eu vou fazer com a agenda, mano? Uma agenda? Pra professor, pô. Tu precisa de uma agenda, né, não? Não, mas eu anoto na minha cabeça, mano. Tem um celular. Fico muito puto. E o pior, mano, que não é... E o pior, que não é nem aquelas agendas de couro, não, só a massa, né? É aquelas agendas que o cara ganha na empresa, né? E não quer e repassa, né? Foi 99, né? É de 10 conto, mano, mas fico muito puto. Ó, mano, no último amigo secreto que eu participei, eu recebi, ó, mano. Ai, tu mano. Ô, bicho, era assim, o cara que te deu, ouve o Asila Cast. Eu dei um DVD, mano, daquele filme Quase Deuses, já assistiu? Nunca ouvi falar. É alterofilismo esse aí? É não, mano, é de 2 médicos. É, eu me ligo, eu tinha esse filme aí, mas não assisti não. É massa, mas eu dou e recebo uma porra numa agenda, mano. É. Teve um amigo secreto aí que eu dei uma agenda pra um cara. É sério, e o cara ainda era o patrão, mano, da empresa. Caralho, mano. Foda, né, bichão? O último amigo secreto que eu participei, cara, eu tirei minha chefe e ela ganhou um livro que eu já tinha lido. Disse que eu queria o box com o poderoso chefão, aí os caras trazem uma camisa e querem ganhar perfume importado. É, pra... Por isso que é interessante o cara estabelecer um mínimo, assim, né? A ser gasto pelo presente. O mais putaria é que tem, além do amigo secreto, tem o amigo da onça, né? Vixe, meu irmão, amigo da onça é violento. participante do cast, o mestre. Esse bicho disse que as regras do Amigo da Onça, o cara comprava o presente antes de tirar a pessoa e entregava aquele presente que o cara tinha comprado. Ó, oh, doido, mano. No meu tempo, Amigo da Onça, o cara tinha que dar um presente, mas era algum presente putaria, mano. É. Não, mas por causa que essa regra que ele tá falando é porque fica mais putaria ainda, entendeu? Você não sabe doido, se vai, mano, tirar homem ou mulher. Aí doido, fica tudo trocado. Essa regra é maior pai. Pois é, segundo ele, é com essa lógica. Porque assim, vai que eu tiro o Manel. Tu compra um whisky pro cara que vai parar de beber, tá. Aí de repente tu tira o Manel. Vai ver. Porque se tu comprar um uísque pro Manel no Amigo da Onça, mano, esse bicho aí ficar feliz, mano. Pois é, cara. Tem que dar do amigo secreto, mano, pra ele. Mas putaria ainda de amigo secreto, mano. Amigo secreto no colégio, que o cara só ganha presente fuleiros, mano. É, cara, agora ocorre que eu tenho raiva, mano. Abusa essa organização de amigo secreto, mano. Principalmente no trabalho, mano. Puta merda, mano. É porque se junta... Como assim, mano? Porque se junta sempre aquele pessoal aí... Vamos fazer um amigo secreto? Aí lá vai o cara, puta que pariu. Lá. Pessoal não, né? Mas mulheres. As mulheres. A coisinha que tu fez aí. Se não for as mulheres, cara, é aquele cara mais chato da empresa, cara. Ele... Puxa saco. Ninguém tá nem afim de fazer essa porra, mas ele quer fazer pra poder tirar o chefe e dar um presente caro. O que gosta de fazer média, né, pra... É. Pro grupo. Agora isso é foda. Lá no trabalho, a minha chefe é desse jeito. Rapaz... Sexta-feira tem que ter um amigo secreto, se vira aí. Se vira aí. Pois é, aí fica o pessoal correndo, a mó putaria, querendo estipular preço. Aí o foda é isso aí, porque, tipo, a chefe quer um amigo secreto na sexta, aí o cara chega lá, não, pessoal, fazer com amigo secreto e tal, aí a cota é 20 conto. Aí os caras, eita porra, 20 conto, final de ano, não sei o que, não saiu nem o décimo ainda. Ixi, Maria, galera, pão duro, viu? É. Não, mano, e o pior é que eu sou desse jeito. Onde... Não, contar minha história, foi agora recente, vai duas semanas ou uma semana. A galera, eu tava em casa, cheguei do trabalho, né? Aí o cara lá do trabalho liga. Ei, Adonis. Ô, Gondra. Ei, Gondra. Porra, mano, me identifiquei, né? No trabalho. O cara vai saber. Sim, mas ele ligou, né? Ei, a gente tá organizando aqui o amigo secreto e tudo. Aí tu quer participar, não, mano? Aí eu. Vixe, mano, beleza, né? Vou participar, né? Interagir com o pessoal e tudo, beleza. Ei, mano, só que o mínimo é 30 conto. Eu, puta que pariu. 30 conto. Aí, mano, eu sou do tipo de pessoa que não consegue dizer não, né? Aí eu, beleza, mano, põe meu nome, né? Aí eu fico mais... Dizer que eu falei sim, mano. Quando eu desliguei o telefone, mano, era tarde isso. Eu fui dormir, mano, até a hora de dormir pensando, puta que pariu, mano, era pra ter dito não, ó, mano. 30 conto, mano, eu compro uma camisa só massa pra mim, mano. Eu vou dar um presente pro cara, mano, e eu tenho certeza, mano, que eu vou receber um presente de paia. Não agenda, né? Aí eu, é, pois é, aí eu, beleza, né? Eu, não, amanhã eu vou chegar, né? Vou nem falar com esse cara, não, que me chamou. Vou falar com a menina da recepção, né? Dizer que eu não vou mais participar, né? Aí eu cheguei ontem, falei logo com um amigo meu, ei, macho, vou participar mais do amigo secreto, não, ó. Ele, por quê, mano? Se tu for desistir, vai ter que fazer tudo de novo e todo mundo vai tirar o papel. Puta, que pariu. Caralho, mano, tem que participar. Tirou se tu não tirou, mano. Que porra é essa? Tirar eu sei tu, mano. Sim, mano, mas... É, mas só faltava eu, entendeu, mano? Aí ia lascar toda a brincadeira, né? Eu, caramba, mano, você é obrigado a tirar o papel. Eu tenho uma maluquice pra tu, só te chamaram, cara, porque... Fala assim, macho, o número tá desigual, deu ímpar o número, tem que chamar mais um. É, não, mano, que é isso, mano, tá me pesando, cara. Eu tô na empresa, mas mano. Há uma probabilidade de ser isso, é verdade. O Manel, sempre acontece isso com ele. Não, mas olha, o pior, né, o beleza, né, fui obrigado, meio que obrigado, né, a participar... Por causa do social, né? Aí eu vou lá tirar o papel. Só restou dois papéis, né? Aí eu, beleza. Mas tomara que seja alguém legal que eu tire, que eu conheça, né? Que eu tenha intimidade e tudo. Eu vou tirar, mano. Tira um professor, mano. Que eu nunca vi na vida, mano. Eu, caralho, mancho. E agora, mano? O que é que eu vou dar aí pra gente pra esse bicho, mano? Ô, cara, e esse bicho trabalha aqui, velho? Tá... É, mano. Nunca vi o bicho, mano. Que é esse bicho? Não, dá um pote de whey protein, mano, pra ele. Aí... Tem aí em estoque, né, casa do... Aí normalmente... Do Gondra. essas brincadeiras, né, mano, de amigo secreto, o cara tem que descrever, né, falar o oposto do que a pessoa é. O que é que eu vou falar do cara, mano? Chega lá na frente e dizer o quê, mano? E o cara saber que é a pessoa. Se tu tirasse o Telos no amigo secreto, como é que tu descreveria ele antes de dar o presente? O cara tem um olho enorme, né? O cara anda com o olho arregalado, né? Essa é verdade. O cara vive o dia e dorme à noite. O cara é altamente ativo. A barrigona ativo. Dele, mano. Tu é professor de educação física, tu vai falar da barrigona dele, mano? Peraí, mano. Barriga, o cara, mano, é altamente ativo. Atividade física direto, né? Mal para em casa, coitado, é correndo pro lado pro outro. Parece Forrest Gump, né, mano? Punheta. Aí tu tá falando as características ao contrário do Neto aí. O Neto aí é que é morgado, que só uma porra. Esse negócio de, do cara ter vergonha de falar, de escrever esse negócio. Eu mais reputaria aqueles caras que já se levantam, já eu tirei fulano. É o cara mais que não aguenta guardar segredo, né? Mais massa de escrever os gordinhos. O cara só diz assim, não, o meu amigo é bem maguinho, aí a legal já sabe que é o gordo da sala, ó. Porque tu já fez isso, mano. Tu praticou bullying, mano. Lembra não, eu fiz com o Dedé, mano. O quê, mano? É uma confraternização e o cara mete o pau no cara, mano. Eu tirei o Dedé, aí eu, não, meu amigo é bem maguinho, ligado? É o Dedé, é o Dedé. Detalhe, era o único gordo, mano. O cara sabe nem despistar, né? Era o único gordo da turma, mano. Pô, não é, mano. Não, mas agora vocês falaram negócio de estipular um preço. Teve um amigo secreto aí, velho, que a galera queria arrombar o cara, mano. Hã? Eita, tu foi também, né? Tá vendo que porra é essa, mano? Os caras começaram a se dizer, vamos fazer um amigo secreto, as mulheres lá. E... não, beleza. Aí o chefe tava na sala também, né? O sócio lá. Ele e o sócio. Aí elas começaram, não, quanto é que a gente vai estipular uma meta pro presente? Aí a outra disse lá, uma menina lá, que é design, R$50. Eu vi. Aí o chefe se virou, tu quer arrombar a gente, né? Se o chefe falou isso, é porque... É mesmo, mano. Você é doido. A empresa paga mal, viu, menino? O chefe falou isso. Isso é triste, mano. Ei, doido, agora outra coisa que também é interessante que rola no final de ano é a parada da decoração natalina, né? O foda dessa decoração é que a decoração natalina ela fica até junho, né, mano? Ah, também não é assim não, pô. É não, mano. Eu deixo a minha assim até fevereiro. Não, o normal é isso. É até fevereiro, março. É isso, porra. Vocês emendam com carnaval, mano? Decoração. É não, mano. É até depois da Páscoa, né, não? Caralho! Depois da Páscoa? É, mano. Acho que é comemorado o renascimento de Jesus, mano. Algo assim, mano. Caraca, algo assim não, é bom. Cara religioso, né? É o nascimento de Jesus, mano. Ou algo do tipo. Eu sei que ano passado, cara, lá no trabalho teve uma putaria dessa. Há uns dois natais atrás, no fim de ano, o Babal tava trabalhando lá na empresa, né? Aí fizeram esse bicho, mano, vamos dizer, trabalhar o expediente dele inteiro só fazendo decoração pro Natal. Fazendo Papai Noel de origami, umas árvores de Natal de papel 3D, a mó loucura. Só trabalhando na decoração, né? Aí tava lá o Babal fazendo e tal, o origami, sua massa. Foi um Natalzão legal, um dos mais bem decorados que a empresa já teve, aí beleza. Aí durante um ano pegaram e demitiram o Babal, né? Como o Jota disse, chamaram ele de vagabundo e tal. E trabalhando só fazendo origami e deram as contas do cara. Eu sei que a diferença de um Natal pro outro foi tão grande que no Natal anterior o cara tinha a sala toda decorada e tudo, cheia de... literalmente, cheia de detalhes natalinos, mano. Aí no ano anterior, cara, a gente teve que ir pra decoração de Natal, mano. Tinha imprimir um Papai Noel, mano. Preto e branco. Colar na parede, cara. Pois é, mano. Um papel Papai Noel preto e branco em folha A4, mano. Ei, mano, porque o Babau não se desculpou fazendo origami de Papai Noel, mano? Daria. Esse bicho tá mandando todo mundo trabalhar de se fuder, mano. Puxa, é vingativo, que só uma porra, mano. Ei, mano, eu tenho uma pergunta pro Manel, ó, mano. Uma pergunta... Manel, mano, tu já chegou a passar alguma ceia, mano, acordado? Porque assim, mano, tu bebe umas 10 garrafas de champanhe, né, mano? Aí tu... fica todo sonolento, né, mano? Tu já ficou acordado alguma noite de Natal, mano? Porque tua mãe falou, mano, quando tu tinha 3 anos, tu tinha 3 anos, substituía a mamadeira por uma garrafa, né, de cerveja, mano? Aí, parece que desde quando tu nasceu, mano, tu nunca passou o Natal acordado, mano. É verdade? Eu me lembro de uma vez que ele foi pra Praia de Iracema passar o Réveillon e acordaram, aliás, acharam ele dormindo na margem da praia, só. Não, mas agora teve um Natal aí, mano, numa empresa que eu trabalhei, mano. E os caras decoraram. Os caras foram comprar uma árvore de Natal, né? Não, tem que ter uma árvore de Natal aqui pra frente da loja, fachada, não sei o quê. É, mas tu sabe o que é que quebra o clima de Natal? É isso aí, né? O cara sai pra comprar árvore e tal, todo animado. Aí sempre quem vende essas bichas é uns camelôzão coreano, né, mano? Pois é. Eu taria. Aí... E aquelas árvores natural, aquelas mudas, né, mano? Que no instante morre antes de chegar o Natal, do dia 24, né? É, galera, compra ela de plástico. Eu não sabia que vendia natural, não. Olha, essa daí pra mim é... Tô frescando, mano. Aí, beleza, os caras saíram pra comprar árvore, né? Tem que comprar uma árvore de Natal diferente pra esse ano. Aí eu pensando na minha mente, ixi, mas isso aí vai dar uma merda. Como é, mano? Pensando na tua mente, mano? É, eu pensando assim, ixi, isso aí vai dar putaria. Aí, quando os caras chegaram, mano, com a árvore de Natal de bambu, mano, já vê isso. Eita, porra, e aí, meu, negada, foi meia hora de piada de duplo sentido, né, lá? Olha, era assim. As bolas penduradas lá nos... Eita. Era bem o pau do cara, mano, bambu. Porque tu era inocente nessa época, né, mano? Eu agora, aqueles enfeites de Natal loucura, né, que eu acho. Eu não sei se vocês já viram, mas aquele Papai Noel quase em tamanho real, mano, que esse bicho dança, mano. Aqui em casa tem um Papai Noel que dança, mas esse bicho é irado. Ah, vou te contar, esse Papai Noel que dança, ele tem uma caída, ele não é másculo. É, doido, pô. Ele tem um rebolado que entrega ele fácil, cara. Tu não tem medo dele, não, mano? Ah. Tu sai assim pra pegar um copo d'água na cozinha à noite, mano, o bicho começa a dançar de repente, hein, mano? Mas nem ligar na tomada, mano. Esse bicho dança James Brown, mano, é um Papai Noelzão irado, mano. Teve uma loja aí que eu vi, mas tinha um bicho desse parado assim. Aí a mulher passou, né, com a filha dela. Olha, filho, Papai Noel. Na hora que a menina chegou, o bicho começou a dançar, mano. A menina saiu... Caralho, mano. A menina saiu correndo desesperada. Saiu gritando ali, meu. Puta merda. Ah, nisso eu me lembro quando eu era pivete, ó. Negada, eu dormindo, aí eu dormia não dormindo, né? Porque eu ficava de oi entreaberto, assim, fingindo estar dormindo. O resto da cerveja, né, mano? Aí quando era de manhã, meu irmão e a minha mãe compravam meu presente e botavam debaixo da cama e eu via tudo, ó. Os caras compravam teu presente na manhã de Natal, mano? Ah, outro dia, eu não sei quando comprava, né? Só sei que eu, quando era de manhã, eu vi o meu irmão botando debaixo da cama. Teu irmão incompetente, viu, mano? Ele se deixou ver, mano. Aí foi. Aí eu acordava, né? Meu Deus. Aí ela... Tino, né? Isso aí. Ele, eita, olha aí debaixo da cama. O cara sabe nem disfarçar, né? Olha aí. Não é... Ei, mano, Papai Noel passou aqui, me deixou meu presente. Aí eu ia todo alegre ver o meu, ó. É. Eu fingia que acordava assim, olhava pra debaixo da cama e voltava pra pegar, ó. É porque se o irmão do Manel não avisasse a ele, aí eu pegava. O Manel ia se levantar da cama, aí ia sair e deixar o presente lá. Ó, o doido, esse bicho ia dar uma mijada, mano, em cima do presente. É. Aí eu acordo assim, muito louco, esse bicho ia mijar no chão, amor. Ei, mas só o presente aí debaixo da cama, porra. Aí, E na hora que esse bicho ia passar muito tempo, né? Aí na hora que ele olhasse debaixo da cama pra ver alguma coisa, aí tinha uma porrada de presente lá embrulhado, olha que ele esqueceu. É, aí tinha uma ossada, né? Que era de um cachorro que ele tinha ganhado. Tava feliz para sempre com o meu presentezinho do poder e tal. Então, mas aí tu já ganhou o quê de Natal? Super Nintendo. Cheio. Só isso, mano. Só. Mano, lembro não, mano. Mas... um carrinho, boneco comando de ação. Agora o Théo aí falou uma coisa, mano. Me lembro quando eu era pivete, as coisas mais massas do Natal era isso aí, né? Porque quando o cara tem aquela fé do espírito natalino, o cara acredita que ele pode ganhar qualquer coisa do Papai Noel. Caralho, é foda. Ô, Neto, mas eu nunca tive isso, cara. Meu aniversário é em dezembro, não, cara. Então meus pais chegavam pra mim e falavam, Papai Noel não existe, isso é pro teu aniversário de Natal. Caralho. A tua família é do Camboja, aí vocês têm outra cultura. Tá bom. Olha. Alguém já tentou fazer aquela parada da meia na porta? Não. Como eu disse, eu nunca acreditei em Papai Noel. É, minha viagem, família nunca deixou. Eu já vi no São João uma vizinha minha escondida atrás da porta com a boca cheia d'água. Pra ela que a superstição era se no São João você ficar com a boca cheia d'água atrás de uma porta, o primeiro nome de um homem que gritarem vai ser o nome do seu marido. Ai, ai. Ela tinha quantos anos? Sei lá, porra. Ei, né? Mas quando tu tiver o teu filho, pra ele vai existir o Papai Noel, ou tu vai fazer igual a família do Camboja? Eu acredito no espírito natalino, porra. É, eu acho que é importante, cara, ter esse espírito, que é... Aqueles filhos da puta que ficam mandando aqueles e-mails querendo provar que o Natal não existe, mano, um bando de filha da puta. Mas no mundo, no fundo, mano, todo mundo gosta da ilusão de... Tu quer bem dizer, mano, uma coisa que aqui é certeza e todo mundo faz. Ninguém aqui mais acredita na porra do Papai Noel, mano. Mas todo dia de dezembro, a negada vai ver esse filho da puta chegar em algum shopping. Tudo é que eu nunca vi, mano, esse negócio, mano. Deixa de mentira. É sério, mano. Toda vida a pessoa diz, não, chegou de helicóptero, chegou de balão, chegou de bungee jump. Mentir, todo cristão que tem namorada já foi ver essa porra aí, mano. Eu nunca fui, nunca. Sempre. Meu Natal deixou de ser feliz, mano, depois que eu descobri que o Papai Noel não existia, mano. Eu sempre era muito feliz, mano, porque você. É diferente, mano, a sensação que. Você tem, mano, quando você acorda na manhã de Natal, mano, e você acha realmente que o Papai Noel passou por lá, entendeu? Depois que você descobre, mano, que é seu pai, sua mãe, que dá a magia do Natal, mano, todo encanto. Natal até o presente, mano, o sabor de ganhar o presente perde a qualidade, entendeu, mano? É, pera aí, mano, mas tu não acha que o Natal é muito americanizado, não, mano? É, não! É uma coisa brasileira pra cá. Deixa eu falar uma curiosidade sobre o Papai Noel. Vocês sabiam que o Papai Noel, ele é originalmente verde? Não. Ele só é vermelho porque no início que a Coca-Cola começou a fazer sucesso... É, começaram a fazer uma propaganda, um marketing, né, na época de Natal, e botaram o Papai Noel vermelho. Aí começou a se difundir pelo mundo e hoje em dia ele é vermelho. Mas o Papai Noel... A Coca-Cola é dona do Papai Noel, mano. Né? A Coca-Cola é foda, eu acredito nessa história aí, viu? Não, mas isso é verdade. A Coca-Cola domina o mundo. Mas o Papai Noel era verde porque ele curtia o Bob Marley, né? É porque ele é um doente, ele é um doente, Papai Noel. Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola, eu deixo de tomar Coca-Cola amanhã, mano. Na minha época, quando eu era pivete, o que pra mim faz mais sentido... Vixe, nos anos 60... Era pivete, na época que começou a... Né, Papai Noel não existe, né? É uma comédia, né? Aí ficou aquele ar de não existe, meu pai, né? Aquele negócio que o Adonis disse aí, que perde o encanto. Sendo que aí, minha mãe foi, denominou o Papai Noel... Fantasiou. Não, denominou assim, fantasiou, sei lá, né? O Júnior? O Júnior é irado, viu? Não, o Júnior, cara. E o pior é que toda época de Natal, de curso, o Júlio C, Papai Noel em algum canto, ó, mano. Não! Puta merda! gritaria. Mas não, mano. Aí ela foi e botou um significado mais importante. Que ela, ela botou de como se Papai Noel fosse Jesus, entendeu? Como se fosse Deus. Ah. Dar um presente na sua vida abençoada e tal. As coisas assim, entendeu? Vai perto aí, velho. Sentido, eu acho que ficou legal. Peraí, tu tá dizendo que Jesus é da Coca-Cola? Vixe, tá ali. Eu também entendi isso aí. Tu quis dizer Coca-Cola com Coca-Cola no meio da parada, não, mano. Quem botou Coca-Cola foi a doida aí. Que você só é abençoado se você receber presente, mano. Se você não receber presente, você não é abençoado. Não, eu disse aí também. Tu quer dizer que eu vou pro inferno, né? Não, o presente não é. E os meninos de rua. Entendeu? E aí? Fiquei que ele não tem dinheiro pra comprar Coca-Cola. Isso aí é genocídio, viu, a bicho? Caralho. Não, mas tu quis dizer que na hora que tu pediu presente, a tua mãe chegava e dizia, não, mas Jesus vai te dar o presente e tal. É, mas tô imaginando que depois a mãe do Telus disse isso aí, esse bicho teve toda a razão pra começar a beber, né? Não. Eu dizia assim, né, Manel? Mãe, me dá um presente pra eu ficar abençoado, senão eu vou pro inferno. O presente não é bem em si material. Calma, existe o outro lado da moeda, entendeu? Porque o Natal não é o renascimento de Jesus, essa história toda, então... Renascimento não, o nascimento. É o nascimento, mano. O renascimento. Existe todo esse contexto. O renascimento ou qualquer coisa do tipo, né? De novo. Esse contexto justamente com a história religiosa. E botaram no meio dessa parada aí também. O negócio de ganhar presente de Papai Noel, cara, eu já tentei fazer aquele negócio de colocar a meia na porta. Não sabia, mas acho que não tinha tentado, mano. Eu tentei, mano. Aí quando eu acordei de manhã, a meia tava no mesmo canto suja, velho. Eu já vi isso aqui, pariu. E orou, né, mano? Papai Noel. Deu uma cagada e saiu fora, foi. Aí, não, mano. Tô lembrando daquela piada que o cara cagou numa meia, ó. É mesmo, ó. Seria? Cagou na meia e ficou rodando, né? O quê, velho? É, mas agora outra coisa que tem que ter no fim de ano, que se não tiver, não é fim de ano, é o filme do Esqueceram de Mim, né? Ah, isso aí é certeza. Xê, meu, mas é um saco aquele filme, cara. Não, mas se não tiver, não é Natal. É, pô, se tu não assistir esse bicho no final de ano, mano, o teu Natal não é do mesmo jeito. Marcou nossa infância, mano. Oh, mas cara... eu digo que o Jota é doente, eu só digo isso. Meu Natal é marcado por me ferrar no dia 26 sempre, cara. Eu sempre acabo numa praia vestido de roupa, de calça comprida e sapato. De roupa? Eu acabo numa praia, bebo, vestido com a bunda pra roupa. Cima, com as calças no meio da perna, né? Só acontece contigo, tá? Comigo nunca aconteceu, não. É sempre uma coisa do tipo, acordo com a casa do meu tio toda vomitada... Pisa em cima do vômito. É alguma coisa assim, cara, sempre. Uma das coisas ali que o cara ficava fascinado com o Natal, que o cara queria que acontecesse, era aquela cena do Esqueceram de Mim do final, uma árvore toda montada. Aí uma porrada de presente assim, empilhada e tal. Cara, não, mano. O que o cara queria, eu acho, né, que acontecesse no Esqueceram de Mim era justamente isso. Quando o cara é pivete e tal, o cara ficar, tipo, às férias tendo controle total da casa, né? Ei, mas na família, na casa de vocês, botava os presentes lá na. Fazia a árvorezinha e botava os presentes embaixo. Alguma não fizeram isso? Lá em casa tem. A minha mãe fez, mas botou pedra dentro. E a minha família que é do Camboja, né, cara? Puta que pariu. Não era pra ficar quadrado, pô. Os caras nunca fizeram, não. Só fizeram a arvorezinha, enfeitaram, aí os presentes eram dados pra cada um mesmo e pronto. Não ficava botando lá embaixo, né? Então, mas uma curiosidade, mas quem é que montava a árvore de Natal na tua casa? Todo mundo, mano. Todo mundo quem, mano? Todo mundo, minha mãe, meu pai, todo mundo. Cada um botava a bola, né? Rapaz, não ajudava. Não. Mas quem era que botava a estrela de Davi na tua árvore? Pois é, quem é que colocava a estrela? Que é o principal, né? Tu sabe que ouvia conflitos dentro da família, né? Mortes. Pra botar não, essa não. Estrela aí, mano. Não, é só botava e acabou. Ah, véi, isso? Quem tava dentro de casa, botava. É, mas eu tô sentindo que toda vida que a gente fala de Natal, mano, tu tá com um pouco de remorso na voz, Théo. Pois é. Porque... vai ter, porque é onde remoto. É, eu tô sentindo que tem algum trauma não curado aí que tu vai ter que se abrir com o pessoal, mano. De tudo no final de ano, mano, é o show do Roberto Carlos, viu, mano? Caralho, mais ali. Marcante até que o Natal, viu, macho? Caralho. Tu tá sabendo que nesse ano vai ser reprise, né? É não, é, mano. É, vai, mano. A Globo pode não ter, quis, mano. A Globo não quis, mano. Por quê, mano? Vai substituir por um programa aí, Rei Malfaia, mano. Caralho, mano. Que é, mano. Não, ela houve um aviso aqui dizendo que na internet, ou não sei aonde que eu vi, que pela primeira vez o show do Roberto Carlos no fim do ano vai ser reprise. Depois de 30 anos, mancho. A Globo aí é tá doido. Tá foda, mano. Mas... E como é que a Record deixa um negócio desse, mano? A Record podia botar, pô, o Roberto Carlos. Não, mas se a Globo não fizer, a gente faz o especial Roberto Carlos com o Theo cantando. É. Theo canta Roberto, né? É Theo, Luz e Amigos. É mesmo. Agora o mundo vai se acabar em 2012 mesmo, viu, doido? Depois dessa daí, eu não tenho mais fé, não. Cara, depois que o Silvio ficou pobre, cara, eu não tenho mais esperança em nada. Caralho, aí é foda mesmo. Ficou pobre, ó. Puta merda. Ó, oh, doido, só porque esse bicho agora anda de bermuda floral e havaiana, tu acha que o cara ficou pobre, porra? Essa foi comédia, ó. Aquela entrevista dele de bermuda foi muito comédia, ó. Outra coisa também que eu tenho lembrança do Natal, cara, é aquele episódio clássico, especial do Chaves de Natal, que é na casa do seu Barriga, esses bichos tudo lá. Esse é bom, eu não lembro, não. Esse é muito bom, cara. Cheio de brinquedo, né, no quarto do Nhonho. Pois é. Que ele fala assim, Nhonho, você, por que você tem todos esses brinquedos, né? Porque todo ano eu ganho e eu guardo. E eu tenho muito cuidado, eu nunca quebro. Ele, nossa, você tem 80 e tantos anos então, né? So this is Christmas. Eu acho peru a melhor carne do mundo, eu acho muito gostoso peru. Gulosa, hein, bichão? Se tu pudesse, tu passava o ano todinho só no peru. Ei, agora uma coisa que eu nunca vi, mano, em todo esse tempo que eu moro no bairro, foi a casa do Manel enfeitada de Natal, mano, de luzinha. Isso é triste, viu? Porque geralmente... Nunca viu? Eu nunca vi, mano, tua casa enfeitada, mano. Tu nunca viu nem uma luzinha aqui? Nunca vi. Eba, agora eu já vi uma macumba em frente à casa do Manel, viu? É isso. Eu já vi, mas foi um prato de farofa, uma galinha, uma garrafa de cachaça daquela branquinha, mano. Isso era um Manel, mano, que tava bebendo no meio da rua, mano. Sei não, mas aqui tinha uma cara doida de macumba, tinha, bicho. Mas a pergunta era macumba ou era marmita? Macumba, porra, porque tinha umas velas lá e tal. A inveja de fogo. É, mano, eu nunca vi a casa do teu enfeitado de nada, não. Normalmente, quando tinha um Cyber Café, por exemplo, a Lan House, toda vida botava só uma luzinha lá. Uma luz. Pois é, bota só aquela luzinha lá que fica. O LED, né? Do computador. É, a porrada de luz. A lâmpada aí, amarela. Amarela, de todo cor. Não, mas aquelas pequenininhas mesmo, que bota em cima da árvore. Aí botava só ela na grade. Aí era só uma luz, mano. É isso. Te lascar, mano. Tô dizendo, mas era a lâmpada, mano. Ei, mano, posso contar uma história, mano? É. Quanto isso? É. Mas. Quando a gente é pré-adolescente, né, mano, a gente sente vergonha de tudo que os pais fazem, né? Pelo menos a maioria, né? Isso é normal do adolescente. Aí na época de Natal, mano, a mãe pegava um CD, mano, especial de Natal do Chitãozinho Chororó, com participação especial de Sandy Júnior, mano. Caralho. Aí, a questão, mano, de botar esse CD, tocar o dia todinho, e não era só pra ela escutar, não, mano. Queria que os vizinhos também escutassem pra dizer que é... Que lá em casa tava em clima de Natal, sabe? Aí eu ficava puto e marra, macho. quando tu disse Sandy Júnior, eu pensei que ela obrigava tu e a Lilith a dublar, mano, essa parada. Passa o link da música aí, Alan, que a música tá falando. Essa música aqui, oficialmente, ela é o hino do Natal brasileiro. Mas por que aquela é triste? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Venha ser felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Caralho. Venha ser felicidade, é brinquedo que não tem. Cara, mesmo, eu não lembrava desse trecho aí que a negada matava o Papai Noel, não. Mensagem subliminar, né? Hein? Agora, como o Jota falou aí, mano, uma das trilhas sonoras ali do Natal também tem aquela música do Ivan Lins, o Feliz Natal. Ó, o doido, mano. Eu não sei como é no resto do país, mas aqui em Fortaleza eu só ouço essa música aí cantada pelas criancinhas da Praça do Ferreira. E tem aquela Então é Natal, da Simone. Essa daí é clássica também. Essa daí é massa. Se no placar não é Natal. Os caras tudo calados. Porque a parte do que... o pessoal chocado, né? Depois dessa parte aí, mataram o Papai Noel. E mataram o Papai Noel, mano. Tá doido. Ah. Vamos falar agora sobre Réveillon, mano. Todo Réveillon, o meu irmão enche a cara. O meu irmão? A gente fala falando de outra pessoa, mano. É sempre a gente, mano. É. Meu amigo, meu primo, conhecido de um amigo meu. Sempre a mesma história. Porque é um fato notório, né? O carnaval é família e o Réveillon é da putaria, né? O meu irmão é que enche a cara e fica tocando terror. É, não quer saber de nada, vai-se embora. Não quer ficar unido com ninguém, vai-se embora. Não, mas ano novo é liberado, mano. Eu acho que 80% dos lares é assim, mano. Natal é família e o ano novo é... Porque Réveillon é amigos, namorada. Por que que tu diz carnaval é família e Réveillon é o terror? Porque no carnaval, macho, é onde são gerados os maiores índices de bebês, mano. De bebês, ó. Tá. Aquela velha história, né? Se você nascer em novembro, pergunta o que seus pais fizeram em fevereiro. Até porque, então, tu tem que ver que no Réveillon tem sempre aquelas paradas de superstição, né? De virada de ano. Ah, pois é. E tu não pode fazer junto com a família. Tem aquele negócio do cara botar semente de uva na carteira ali, caraca, pra trazer dinheiro. Pular sete ondinhas, né? Essa aí eu botei foi um pé de uva logo dentro da minha carteira pra ver se... Mandar dinheiro pra Iemanjá, né? Se eu fosse pular onda, cara, com minha família toda, ia ser tipo assim, a gente ia cercar a beira-mar, cara. É isso, meu? É gente demais, mano. Ei, meu chapa, mas final de ano aqui em Fortaleza, viu? Pra quem tá ouvindo, se quiser vir pra cá. Pra tua casa? Não, pô, pra Fortaleza, pô. É igual, mano. Ei, cara, mas o Réveillon aqui em Fortaleza é tranquilo mesmo. Eu nunca fui pro aterro. Tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que é mó loucura. É massa, já foi. Se o Gondra voltou vivo, eu acho que não é tão perigoso assim, não. Na época que ele foi, certamente ele era a época graveto. Aí. Era não, mano. Não, mas agora eu notaria ali do final do ano, mas esse negócio do cara passar andando no meio da rua ali de madrugada, mano, 2 horas da manhã, o cara no meio do mundo. Ixi, isso aí é massa, viu, doido? O cara anda 3 horas da manhã lá na Legião, like a boss, né? Como o pessoal morava muito perto, né, um do outro, aí ia um pra casa de um, aí isso meia-noite, né? Aí ia pra casa do outro, aí ia se passando o tempo. Na casa do Manel não, porque ela era triste só uma porra, mano. Algum de vocês já entrou, fora o Telos, algum de vocês já entrou a virada do ano dormindo? Eu, várias vezes. Também é isso, Gondra. Eu odiava, mano. Aí eu tava dormindo lá, os fogos lá papocando. Puta que pariu, mano. Quando vai acabar essa porra. Fogos, né, mano? Porque eu dormia cedo, entendeu? Umas 9 horas da noite eu já tava dormindo quando era pivete, mano. Agora teve uma vez que eu vacilei, eu tava jogando videogame e não consegui pegar a virada do ano. Quando eu olhei já era um quebrado, mais ou menos. Eu já passei a virada do ano dormindo, cara. Foi até, inclusive, quando eu pedi a mão da minha namorada pra ela virar minha noiva. É bem isso. Eu pensei assim, na minha cabeça, eu tinha pensado assim, não, eu vou cochilar, quando for mais ou menos umas 2 horas da manhã eu acordo. Aí, a gente acorda com ela, né? A gente vai pra praia, que era, a gente tá na casa de praia, e a gente fica vendo o sol nascer, e eu vou pedir ela em noivado. Só que eu cochilei, mais ou menos assim, umas 11 horas, acordei 1 hora da manhã, Eu cheguei na sala, a sala tava vomitada. Aí eu cheguei lá embaixo, tinha uns tios meus, cara, que tinham chegado agora, que estavam horrorizados, cara, com a putaria que tinha acontecido, porque do caminho do apartamento deles, a escada toda, cara, tava vomitada, cara. Morreu ninguém não, mano, essa comédia aí. A namorada dele, um amigo meu, que tinham desaparecido, cara. Ninguém sabia onde é que eles estavam. Aí eu peguei, puta que pariu, mãe, agora? Aí eu pensei assim, cara, se eu for tirar ela do quarto pra pedir a mudança em casamento na praia, eu tenho que passar pelo vômito antes. Então, aí eu falei, cara, vai ser assim mesmo. Aí saiu, cara, passou dentro do vômito. Nesse ano aí, mano, tu passou a virada do ano de cueca vermelha. O pessoal tem esse costume, mano, de na virada do ano escolher um tipo de cueca pra atrair alguma coisa no ano seguinte, né? Ixi, mas é putaria demais o negócio da cueca. Verdade, cor, da roupa, é verdade. Né? Da roupa não, porra, da cueca. O que eu sei que funciona é a cueca. A roupa eu não sei disso, não. A cueca, mano. Você não usar cueca, o que é que atrai? É que o cara fica com uma assadura muito louca. É, mas tem essa putaria, mano, do cara se vestir de branco pra passar o ano novo, não sei o quê. Eu, particularmente, nunca passei um ano novo de branco, não. Sempre foi alguma cor alternativa. Um roxozão, né, com dourado. Roxo com dourado. Eu já vi o Theolus passar uma virada de ano com a blusa do Corinthians. Eita, mas geralmente tu usa que roupa no ano novo? Qualquer jeito. É por isso que tu viu eles de Corinthians, né, uma vez? Foi, parei de... Não, negócio de time, eu não estarei com roupa não. Mas eu já passei todo branco, mas não tem muita frescura não. Tu já passou todo branco? É, mas agora uma cena irada do cara ver o Theolus todo vestido de branco, viu, mano? Pois é. Merda, deve ser engraçado, cara. Pai de santo, né, mano? Teve um final de ano aí, o Jack Chan Jr. ainda morava por aqui, né? Aí ele foi Natal de... Natal não. Ano novo do 99 pra 2000. Aí os caras lá tudo comemorando e tal. Aí o Jack Chan Jr. todo triste, né? Lá no canto. Aí quando começou a queima de fogos, todo mundo alegre, ah, não sei o quê. Aí ele deu um gritozão. O que é que vocês estão alegres, pô? O mundo vai se acabar. O bicho gritou. Ali. Ninguém deu ouvidos ao Jack Chan Jr., né, mano? Pois é, filha da puta. É, mano, na época da virada de 99 pra 2000 era tenso, mano. Negado dizer que os aviões iam cair. Pois é, mano. Que a Globo ia explodir, que os buchão de gás iam entrar em colapso. Era mó coisa aí, mano. Agora, mano, outra coisa junto com a chegada do fim de ano, que rola muito, é as promessas pro ano que vem, né? Ai, caralho. Porque, por exemplo, tem um cara aqui do Cash, que o Gondra, inclusive, pode dizer se é possível ou não, né? O cara, mais ou menos um mês, mano, tá fazendo academia aí direto. A promessa dele é do carnaval de 2012, tá saradão. Certo, que curiosamente eu acho, na minha opinião, que esse bicho tá emagrecendo, mano, de uma maneira absurda. Bicho bem bagão. Mas, Gondra, na tua visão de educador físico, essas promessas da negada de em dezembro entrar na academia pra em fevereiro tá com corpo estilo Schwarzenegger, é humanamente possível? Não, não é, mano. Isso só se você já tiver o hábito de praticar atividade física, né? Aí teu corpo tem uma memória muscular, né? Digamos assim. Aí ele se adapta fácil à prática, à reprática, digamos assim, né? De atividade física, né? Mas no caso já ele que é sedentário, né? Terra. É, pegando um caso aqui aleatório, um cara tipo Theolus. É, aleatório, né? Um cara do cast, vamos pegar um aleatório aqui, né? O máximo que ele vai conseguir fazer é nada nesses três meses, ó. Vou nem mentir. Eita, mas esse negócio de promessa, mano, me lembro que toda a vida eu fazia promessa que eu não ia passar mais no colégio finando, mano. Essa daí era clássica, né? É, o cara abriu o ano, cara, não, mano, vou estudar nesse ano e tal, passar só pela média. Aí o cara fazendo a mesma merda, mano. Não, tinha uma mais clássica ainda, que o cara dizia que no ano que vem ia ter todas as médias 8, pra no finalzinho do ano o cara já tá sem precisar precisar tirar nota, né? Pois é. Zerar, né? Tem aquela promessa clássica que o cara diz que vai parar de beber, né? Numa... E aí, Théo, o que você ia dizer dessa? Ele nunca prometeu porque ele não quis, mano, parar. É porque ele vive dizendo que para quando ele quer, né? Pois é. Como é, mano? Quem é que prometi? Tá vendo, mano? Tá afetando o teu raciocínio, mano. Você nem mais acompanha o que a gente fala, mano. Eita, tu quer parar de beber? Eita, qual é a promessa desse ano? Eu gostaria de... Qual é a promessa desse ano, mano? Eu gostaria de... Dever menos. Dever menos, né? Beber menos. Gostaria de, deixa eu ver... De continuar o meu trabalho de sucesso e... prosperar ano que vem. E as paradas das reconciliações no fim do ano? Ainda bem que eu nunca passei por isso, viu, doido? Porque tu sabe que é foda pra você se reconciliar no fim do ano, mas você tem que ter brigado no Natal, mano. Isso aí é foda. Não, mas foda é que se tu brigar no Natal, o que que ela fez no começo do ano, fez de ano novo, né? É, né? Tem isso aí também, né? Realmente é cabível. Conta lá a história de vocês. Conta aí, Théo, a tua história. Não, foi o seguinte, a parada é o seguinte. É. Eu tava lá, ela tava ali. Aí havia acabado o namoro e tal, aquele negócio, aquele vai e não vai. Por que foi que vocês terminaram? Porque eu tava afim de tocar o terror, por aí ela não deixava. Mentira, mano, tu não deu presente pra ela de Natal não, mano, de a verdade. Não, mano, eu tava afim de... Não, na verdade já tinha acabado o namoro há, tipo, 2 meses atrás, entendeu? Tipo, ano, tu ia final dizer. Não, no começo de novembro, tá entendendo? No começo de novembro, bem antes. Onde foi que ela passou o Natal? Só Deus sabe. aí ela foi, ficou, ainda ficou aqueles contatos, né? Assim, de ex-namorado, né? E tal. Ainda ligava um pro outro, sei lá, ficava aquele clima meio assim ainda. Aí foi passando o tempo e tal, aí quando foi no Natal, ela não passou por aqui, não ficou aqui, ela foi com os pais dela, não sei pra onde ir, né? Diz ela. Pois é, diz ela. Aí foi lá e tal, aí quando foi no ano novo mesmo, fiz a empreitada de ela passar comigo, né? Passar aqui com a minha família. Aí eu fui e perguntei a ela, né? E aí, muito doida... Tá cá e tal. É, tu falou desse jeito, mano? Não, animal. Foi, mano. Tu fala foi animal, assim normal, né, mano? Tu fala assim normal. Não, mas aí eu fui e convidei ela pra passar aqui com a minha família e tal, não sei o que, né? Ela tinha mais menor idade? Era, não, só 4 anos mais novo. Aí... Tem dois pontos aí que é putaria. O primeiro é o Jota perguntar se ela tinha a tua idade, que também já é uma putaria muito grande. Agora tem outro, que o cara disse que a minha mãe gosta muito de ti, mas é uma parada foda, mano. O cara querer justificar vocês voltarem o namoro dizendo a minha mãe gosta muito de ti, mano. É doido, mano. Eu não tava dizendo que queria voltar o namoro, não, mano. Diz pra ela vir para cá. Ela e a família dela, né? Só ela não. Os pais dela também, tá? Tem uma filhinha menor. Vigi, tá vendo? Por isso que eu perguntei a idade. Por isso que eu perguntei a idade. É um irmão, baito. Cala a boca, é um irmão. Fala errado. É um irmão. Lindo, mano. É um irmão menor e tal. Assume a criança, vai. Olha a hashtag aqui, né? Acabaram de descobrir o Theolus Júnior, né? Assume essa criança. Hasta la vista, baby.